DJ Tom Máximo, fazendo você dançar. Vamos lá, Tom. Vamos começar desse jeito. O ano de Casilha. Tom Máximo. Você falar pro amor da sua vida, meu amor. Fala pra mim. Sozinha no meu quarto, sofrendo a dor da solidão. Tudo me faz lembrar você. Que eu vou te esquecer. É a última vez. Desejo que isso acabe bem. Eu fico sozinha também, esperando você me ligar. E aí, meu amor? É a última vez que eu fiz de tudo por quem não me amava. Que eu ligo chorando pela madrugada. Porque dei meu amor pra quem só brincou comigo. Porque me apaixonei por alguém que está dividido. É a última vez. Estou tão vencida. Estou parceiro André Riveros, já aqui com a gente, alô André! Juan de Couto também, o um abraço aqui do Tom Máximo! Lembra quando eu disse que você me completava? Uhum. Mas agora você se foi. E aí, mamuzinha? Nosso amor. Canta pra mim, vai, vai! Nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. te perdi pra ela de uma vez. Mas você lembrou do que a gente fez. Deu outra chance ao nosso amor. Pensei que você ia me abandonar, me deixar sozinha, me fazer chorar. Que bom que você voltou. Mas tá na cara que você tem outro amor. Tá na cara! Tá na cara que você nunca me amou. Só sentiu pena, eu juro que não vou aguentar. Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar. Confesso que vou chorar. Um dia você vai me amar. Eu vou te deixar. Se tu amante não dá, chega de brincar comigo. Se tu quiser a gente pode ser amigo. Chega de me enganar. Você me zoou e abusou. E agora quer voltar, chega. E aí meu parceiro Cássio, Cássio dos Prazeres, tá aqui também com a gente. Vai, Cássio. Se você quer o meu amor, você vai ter que rodar. Rodar, você vai ter que... Então roda, roda! Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo. É um ano de exclusivo, papai! E o Tom Máximo tocando desse jeito. Como é que é? Meus pés não tocam mais chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Máximo. Vem dentro, vem a noite sem dor. E aí, Branquinha? O sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito. Aqui. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Sou arrumada pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Meu parceiro Robson, o Espoca tá na área. Lá de Barcarena tá aqui com a gente. Forte abraço pra você aqui do Tom, mano. Aperta forte o peito, é mais que um. Bora, Pretinho! Esqueci do meu orgulho pra você. Alô! Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. E a menina? A menina não se desacresceu. Não consigo gostar. Pois amores se vão. Tome a decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. E aí, meu bem? Passe voo. Quem te trai é ela. É ela? Nunca te valorizou. Ela nunca te amou. Bora, performático! Meu parceiro Felipe Lopes, um abraço pra você aqui no Tom Máximo. Carabao, DJ Tom Máximo, o rei do norte. Fiz de tudo por você. É mesmo, é? Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? só presente quando te preciso. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos, nas mãos. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério. Não é do job. Baby, eu cansei de tentar. Alô, Beto Martins! Vou tirar o pé. Oh, oi! Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. E aí, Federico? Dona Silvia! Lá do bar do Federico da Terra Firme! Tá aqui com a gente, um abraço! Marquinhos, que a gente vai, não é? O aniversário da Poli! Alô, Poli, parabéns, sucesso pra você, meu amor! Aqui, papai! Máximo. Eu te amo tanto, você me enfeitiçou. Como é que é? Pensando e curtindo no Águia de Fogo, nosso love rolou. Carabao. Sou da equipe Xoxota. DJ Tom Máximo. Do Super Pop. O Rei. Hélice e Juninho junto com Betinho e o Josimar. Joga, joga lá pra cima e joga e joga. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Com uma equipe Xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S, faz o X. E a Biga Isa. Joga a mão no Fox 34, isso aqui com a gente. Xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S. Alô, família. Faz o X. Machuca, Tom. Você lembra daquela noite? Eu sempre relembro. Lembra, né? Os dias felizes. E aí, meu parceiro magrão, como é que é? Que passamos juntos. Marcou ou não marcou? E marcou meu viver. DJ Tom. Parceiro Cauê Zinho tá na área. Bora, Cauê, daqui a pouquinho Santo Isabel. Me diz como vou te esquecer. Diz que você vai me amar, filha, diz. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Segura! E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Já mentiu por amor, já, filha? Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Máximo, Máximo, Máximo. Você já ficou numa solidão, hein? DJ Tom Máximo, o Rei do Norte. Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Marcante! Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Alô, Fabinho! Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Daqui a pouco ele tem o Jefferson Performático! DJ Assayag também! Mas é difícil. E tem DJ Patrese, meu parceiro! Agora eu sei. O quê? Desacreditado, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei. E a Gabizinha, Jane, lá de Santa Isabel. Triste e solitário. Jaiane de Santa Isabel. Ouvindo a nossa canção. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Ai, ai, ai. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Diz que me jose. E

Viradina! Viradina! Você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Um transação, um show de iluminação. A gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Cadê o Carabao? Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Não dá, né, filha? Ficar sem você não dá. Toca o Carabao aí, ó. Dom Máximo. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Quem sabe vai dançar. Quem não sabe, dá um beijo nela, pelo menos. Agora, se tu for igual o Roberto Martins, paga um balde pra ela. Estou apaixonado por um. Paga, mano, muito bem. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Essa água não acaba, né, Roberto Martins? Eu já fiz meu caminho. Tarde demais. Alô, Couto! Deu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Toca, Tom Máximo! No fundo do espelho se esconde. Tem mulher que quando se separa, meu irmão, seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte essa menina, vai! Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. E aí, Henrique do Hot Dog! A sua história é tão bela que não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Como é que é, meu amor? Que passou, passou, não importa. Ficou aonde? Ficou do outro lado da porta. Diz que me José. Esse é meu parceiro. Um abraço aqui do Tom Máximo. Fala comigo, diz que me. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. E vier. Eu sempre te amei. Sempre te amei. Do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender. Dê uma chance. O sonho se transforma em coisa séria. É só pra você dançar um pouquinho, um pouquinho. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Cadê o homem? Já tá dançando aí, essa Yagi? Mergulhar de cabeça na... Ele tá conversando muito, meu irmão. Entregando pra você. É o Cássio? Ainda mais. Deixa o homem curtir o som. O coração. Eu não tenho medo de amar, nem eu, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Olha o bar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Eu não tenho medo. canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo. Tom Máximo. Ai, o Camandu. Meia-noite no meu quarto. Bora, Fabuloso. Ela vai subir. Tá aqui com a gente o Fabuloso. Ouço passos na escada. Sabe que aqui você tem moral, meu irmão. What? Um abajur cor de carne e um lençol azul. E essa cortina? Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você. Só dá você, Tom Máximo. Cadê o meu amor? Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. E eu preciso. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Ao baile. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Quero me abandonar aqui, meu irmão. Fora desse céu cinzento eu vejo. Tá contratado. Estrelada. Tá contratado. Eu andava em tristeza. Ele não paga mais do que eu. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você... DJ Joãozinho, tá aqui com a gente. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Se ele pagar mais de 500 por festa... Nada. Ó, tá vendo? Pode comprar. Bonito seu cachê. Procurando meu sorriso em sua. Mortadela tá de folga, ô. Tá com seu grande amor aí. Tá tudo tranquilo aí, né, Mortadela? Mesmo naquela noite pesada, eu andava entristecida e te amava. Que depois tem muito rock doido com o DJ Asayaga. Deixa eu tocar um pouquinho pra galera que gosta do Carabao. O que que você é, filha? Eu sou maluca. De rocha? Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Se tu tá aqui no Carabao, tirei você, não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Já tá punha a mesa, meu irmão. Você faz. Não mereço sofrer. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Filho das estrelas do céu. Alô, Manu. Já já, chicotado vai rolar. Assim, Não dá? Não, não vou. What? Juro, não te quero mais.

nossa Yag. Como posso, oh, oh, oh, viver sem você? Ele lembra. Como posso viver? Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Ser você aqui, isso não pode existir. Já tem o assaiado! Siga meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.